do morro da cidade. Parou e viu, deixou a dor, se embriagou, perdeu a peça e se apaixonou. Quase sorriu, se consolou, cantou no bar, entrou na festa e se apaixonou. Caiu no centro e casas e as praças, o arco, o sol atravessou, cortina leve de fumaça, quase sumiu. Apaixonou. Parou, para aí, parou, para aí.